meus olhos tristes. Não me deixe aqui, meu bem. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Pense, não me abandone. Pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo. Sou um pobre.